A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, depois de celebrarmos com alegria o encerramento das devocionais sobre o livro de Levítico, nós vamos continuar compartilhando o livro de Gênesis. Nós temos postagens até o capítulo 30 e você pode acessar no blog logos7.blogspot.com. Até peço a você que transmita isso para um amigo, para um irmão, para um familiar, de modo que muitas pessoas possam ter uma palavra devocional para suas vidas. Então, transmita o endereço desse blog para as pessoas acessarem. E se desejarem também, podem ligar para nós e dizer o telefone de uma pessoa que deseje, e nós vamos inseri-la no grupo para receber mensagens praticamente todos os dias. Irmãos, a escolha de Gênesis não é só uma escolha baseada na continuidade dos 30 capítulos que nós postamos. É também em função de que em muitos lugares do Brasil e imagino do mundo, as pessoas começam o ano, na verdade, fazendo um propósito de ler toda a Bíblia até o final do ano. E aqui vai uma dica. Você pode fazer a leitura de 3 capítulos por dia e no final de semana, no domingo em particular, você pode ler 5 capítulos e você terminará em um ano. Ou um outro método, que é também a leitura de 4 capítulos por dia, sem mudança nos dias da semana. Ao ler 4 capítulos por dia, você também concluirá a Bíblia inteira em um ano e terá uma primeira visão panorâmica. Se você já fez isso, você vai reforçar o conhecimento, os conteúdos que você aprendeu, você vai perceber que cada vez que nós lemos o texto da palavra do Senhor, ou ouvimos uma devocional ou uma pregação, o Senhor acrescenta coisas que nós não tínhamos percebido na sua revelação. Partamos para o capítulo 31. Capítulo 31 de Gênesis fala sobre a volta de Jacó para a terra dos seus pais, os preparativos para essa volta e também o tratado entre Jacó e Labão, o seu tio. O capítulo 31 de Gênesis vai trabalhar com essas duas etapas, com essas duas temáticas. Eu vou ler para você algumas notas de rodapé para enriquecer o seu conhecimento e, como você deve estar lendo a Bíblia capítulo a capítulo, você faça a leitura e terá uma devocional a mais para acrescentar ao seu conhecimento. No capítulo 31, em primeiro lugar, nós vemos Jacó vinha recebendo vários sinais de Deus indicando que era hora de voltar a Canaã. Estava chegando a hora. Era hora de voltar para Canaã. Os filhos de Labão, como no verso 1, Labão no verso 2, Raquel e Lia no verso 14 a 16, mostram um pouco dessa história. E agora, a ordem do próprio Deus, no capítulo 26, verso 3, que já está postado, sempre nós notamos que sempre que uma mudança é feita sob a vontade de Deus, por melhor que pareçam outros caminhos, o cristão pode contar com a presença e o cuidado amoroso do poderoso Deus, do poderoso Elohim. Um segundo destaque é que Raquel e Jacó, antes que chegassem a compreender o sentido pleno da fé, agiram de acordo com seus próprios valores mundanos. Haviam aprendido a usar a astuta e poderosa arma do engano. Tornaram-se enganadores e sofreram grandemente por isso. A pessoa desonesta não enfrenta a realidade, vive mentindo, escondendo-se e fugindo, como Jacó. Você vê no versículo 21 a 23, no capítulo 27, do 42 ao 43. Pois a mentira e a fraude são armas de Satanás, versículo 14, 31 a 35. Raquel confiava em Elohim, Deus, mas contava com alguma ajuda de seus ídolos portáteis, como ocorre com muitos cristãos que ainda confiam em horóscopos, misticismos, amuletos, superstições. O historiador judeu do século I da era cristã, Yosef ben Matityahu, Ahu, Flávio Josefo, como nós conhecemos, escreveu que muitos judeus tinham o costume de levar pequenas imagens de ídolos em suas viagens, acreditando na proteção e bênção desses deuses. Raquel ainda não se livrara dos seus antecedentes pagãos. Você pode verificar no capítulo 35, verso 2, e em Josué, no capítulo 24, verso 2 também. Então é sempre importante destacar, irmãos, que esses amuletos e outras coisas, consulta aos astros, isso tudo não provém de Deus e não nos ajuda em nada. Pelo contrário, é um engano e acaba nos laçando, acaba nos enredando num caminho de engano e um caminho contrário à vontade do Senhor. Um terceiro destaque: é importante notar que desde a queda em Gênesis 3:1, Deus vem buscando resgatar o ser humano de seus descaminhos e da perdição eterna. Por isso, Deus escolheu e tirou Abraão do meio do paganismo que imperava no mundo da época. Hoje, apesar de muitos crentes, o paganismo ainda exerce poderosa influência na sociedade mundial. Labão reflete em suas palavras e atitudes seus antecedentes politeístas. Você verifica em Josué 24:2. Labão ainda entendia o termo plural Elohim como simplesmente deuses, o que lhe fazia mais sentido, considerando a sua cultura pagã. A primeira e mais importante tradução do texto bíblico hebraico para o grego é a Septuaginta e o Pentateuco samaritano. Eles traduzem esse versículo todo no singular e facilitam a compreensão da mensagem. Por outro lado, o texto massorético permite que esse versículo seja entendido no plural. A Bíblia King James, de 1611, traduziu esse versículo assim: "The God of Abraham and the God of Nahor, the God of their father, Jud, Bid, Verse, and Jacob swear by the fear of his father Isaac." Devemos considerar ainda que Jacó encontra-se com o Deus de Isaac, o El Shaddai. O Deus de Isaac é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. O temor de Isaac, no verso 42, em relação ao capítulo 28, verso 13, há 20 anos passados, atrás e desde então, vem aprendendo a reconhecer na expressão plural de Elohim não a existência de vários deuses, mas uma forma literária do hebraico bíblico de intensificar e expandir a ideia expressa no singular, a fim de chamar a atenção para a inexaurível completude, inexaurível completude da deidade, para a plenitude da vida que existe somente em Deus, e Deus e em seu nome, em Deus e em seu nome, que mais tarde seria revelado como Yahvé, eu sou, em Êxodo capítulo 6, versículo 3 a 8. Portanto, o Elohim aqui não é plural, queridos, é um singular, mas é a extensão do singular para falar da amplitude, da grandeza, da plenitude de Deus. É o Deus que está acima de todas as coisas, o Deus criador de todo o universo, o Deus que possui em si mesmo a vida. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é a criação, o autor da criação, ele é o autor da redenção, ele é o poderoso que opera a ressurreição dos mortos, ele é aquele que foi elevado aos céus, ele é aquele que voltará. Então, tome cuidado para você não cair numa interpretação politeísta. Aqui nós não estamos falando de deuses, estamos falando de Deus. Só que Deus em sua máxima amplitude. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Completando, depois dessas notas, você vai fazer a leitura bíblica, ouviu essas observações, vamos fazer um resumo desse capítulo para você, para mim e para você. Os filhos de Labão, cunhados de Jacó, diziam que este estava apropriando-se das riquezas do pai. Jacó foi caluniado pelos cunhados e percebeu que seu sogro também não estava feliz com seu enriquecimento. O Senhor orientou a Jacó para voltar à terra de seus pais, prometendo acompanhá-lo. Jacó chamou Raquel e Lia, comunicando a decisão de voltar para a terra do seu pai. Mostrou-lhes como Deus estava abençoando as suas vidas e como o sogro tentava de todas as maneiras lhes atrapalhar o progresso. Aqui já vale um primeiro destaque, apesar de todo engodo em que Jacó se meteu na época em que saiu da sua casa, de todo engano, de toda trapaça, ele teve a bênção de Deus, não por causa do pecado, obviamente, mas por causa do propósito eterno de Deus. Deus tinha um propósito e lhe abençoou poderosamente. Isso começou a acontecer até quando ele usurpou da bênção da primogenitura. Não que Deus estivesse abençoando de modo algum a forma como ele procedeu, mas tendo procedido assim, e tendo o Senhor um propósito, e tendo seu irmão trocado a bênção por um prato de lentilhas, o Senhor se encontrou com ele, os anjos subiam e desciam numa manifestação de Deus, ainda no caminho para a casa de Labão, e o Senhor abençoou a vida de Jacó poderosamente, Jacó, que depois passará a se chamar Israel. Suas esposas entenderam e concordaram e falaram para Jacó proceder segundo a orientação do Senhor. Então Jacó reuniu suas mulheres e filhos para voltarem à terra de origem, pegou toda a sua posse e preparou-se para retornar a Canaã. Jacó foi obediente a Deus nesse momento, reconhecendo que o Senhor sempre foi fiel. Quando nós obedecemos a Deus, o Senhor tem liberdade, não é que ele pode, ele sempre pode, mas o Senhor tem liberdade para nos abençoar muito mais. E o Senhor é fiel à aliança. O Senhor é fiel à aliança que tinha com Abraão, foi fiel à aliança que tinha com Isaac, e agora estava aliançado com Jacó, que passará a se chamar Israel. Nós veremos juntos. Aí a origem do nome Israel virá, que virá, e nós entenderemos o nascedouro desse povo que Deus escolheu para fazer conhecida a sua vontade. Ele sabia que poderia voltar para casa, porque o Deus de Abraão e Isaac estaria com ele. Raquel roubou os ídolos que pertenciam a Labão e partiu rapidamente com Jacó antes que o pai percebesse. Os deuses de Raquel eram usados como amuletos de sorte e instrumentos de adivinhação, como nós vimos na afirmação de Flávio Josefo, um historiador já da era cristã. Labão foi comunicado da fuga e, tendo reunido seus filhos, tentou alcançar Jacó e sua família. O texto fala que Labão foi comunicado no terceiro dia. Abra e feche aspas. Labão foi comunicado no terceiro dia. Olha, desde o Gênesis, você deve ficar atento a essa questão do terceiro dia, o que significa que ele não mais conseguiria manter Jacó cativo ou trabalhando para ele. Por quê, pastor? Porque o número 3 aparece centenas de vezes na Bíblia e está relacionado à ideia da virada da história, da virada da situação. Ou seja, se Jacó trabalhou anos sendo enganado, agora o jogo vira e ele pode sair desse jugo imposto por seu sogro. É claro que você está lembrando, o terceiro dia está relacionado à ideia da ressurreição de Jesus, que ao terceiro dia levantou dentre os mortos. Desde Gênesis, você vai percebendo essa simbologia e esse conteúdo bíblico e teológico. Terceiro dia, então, está relacionado à ideia de 7 dias de jornada completa aqui no texto. Terceiro dia, na verdade, é um símbolo de que a história virou, mudou, a situação se alterou por completo. E aqui nós podemos compreender na saída de Jacó como 7 dias de jornada completa, sete que também representa a completude, a totalidade, a perfeição, dependendo de cada texto onde é aplicado. Labão alcançou a Jacó e sua família, mas não fez bem nem mal ao genro. Deus apareceu para Labão, ordenando que Jacó não fosse tocado. Que bênção maravilhosa! Irmãos, nós somos protegidos pelo Senhor. E o Senhor mostra aqui, aparecendo para Labão e dizendo: não toque em Jacó. Não toque em Jacó. E assim é conosco também. O Senhor envia os seus anjos, o Senhor opera da sua forma, no seu tempo, da sua maneira, e ordena aos principados e potestades, poderes espirituais malignos: não toque no meu filho e na minha filha, e eu declaro isso sobre a sua vida. Se você continuar em comunhão com Deus, Deus vai dizer: não toque nesse meu servo, não toque nessa minha serva. O sogro perguntou por que eles saíram fugidos. E Jacó respondeu que teve medo que Labão lhe fizesse mal. Quanto aos deuses que foram roubados, Raquel os escondeu debaixo da sua saia e não foram encontrados. O fato de Raquel dizer que estava menstruada mostra quantos ídolos eram ridículos. A construção literária aqui, irmãos, ridiculariza os ídolos, os amuletos e outras coisas através dessa narrativa, e assim que Deus revelou para nós o quanto eles são insignificantes. Precisaram ser protegidos em condição considerada impura. Menstruação era um sinal de impureza para aquela época. Os 20 anos que Jacó permaneceu na casa de Labão foram motivo de conversa áspera. Então Labão, reconhecendo os argumentos de Jacó, propôs uma aliança entre eles. Em nome dos vínculos familiares, fizeram uma aliança e comeram juntos. Disse Labão: Deus é testemunha entre nós, caso algum mal seja feito às minhas filhas ou aos meus netos. As pedras erguidas como coluna foram um símbolo da aliança entre eles. Também houve um selo, também selaram um acordo de que não deveriam passar para o território um do outro. Daquele momento em diante, cada um ficaria no seu território. Jacó ofereceu sacrifício de louvor ao Senhor e convidou seus parentes para comerem com ele. Os irmãos de Lia, os irmãos de Raquel, aceitaram o convite e ficaram ali até a madrugada. Quando Labão se despediu de Jacó, suas filhas e seus netos, ele se despediu de todos. Esse capítulo, queridos, nos mostra como Deus cuida de cada detalhe em nossas vidas. Eu vou repetir, esse capítulo nos mostra como Deus é zeloso, cuidadoso, ele cuida de cada detalhe da sua vida e vai continuar cuidando de cada detalhe da sua vida, porque isso é da essência de Deus. Deus é amor. O capítulo também ensina que, assim como Jacó foi abençoado por Deus, mesmo que seu sogro tentasse prejudicá-lo, os filhos de Deus têm a proteção do Senhor em todas as áreas da sua vida, em todo o tempo. Meu irmão, minha irmã, entenda essa palavra, mas se aproprie. Não adianta entender só. É preciso se apropriar de que em nossas vidas nós somos protegidos pelo Senhor. Assim como Jacó foi abençoado por Deus, nós também somos abençoados por Deus. E ainda que o sogro de Jacó tentasse prejudicá-lo e não conseguiu, não teve êxito nessa tentativa, os filhos de Deus, os que têm comunhão com Jesus Cristo, o Senhor, têm o cuidado do Senhor em todas as áreas de suas vidas, em todo o tempo. Irmão, se aproprie disso, confie nisso. Ainda que o maligno tente prejudicá-lo, ou, se não for o maligno, situações mesmo da vida desse mundo tenebroso, ou pessoas de má índole tentem prejudicá-lo, os filhos do Senhor recebem o cuidado do Senhor em todas as áreas de suas vidas. Em todo o tempo, Deus cuida de nós. Deus zela pelas nossas vidas. Em terceiro lugar, o Senhor liberta os seus filhos de toda situação de engano. Jacó saiu de casa numa tremenda situação de engano. Enganou o pai, enganou o irmão, saiu correndo, contou com a concordância da sua mãe, ou seja, fez uma bagunça. Mas o Senhor, anos mais tarde, com Jacó já mais maduro, libertou Jacó dessa situação de enganador. Ainda nesse capítulo, nós vemos ele saindo meio corrido, mas o motivo principal era o medo, o medo de que ele fosse retalhado, a sua família fosse prejudicada. E isso ainda por falta de uma comunhão mais íntima com Deus que ele passará a ter depois de um encontro no Vale de Jaboque. Mas eu quero reforçar nessa tarde para você três aspectos importantíssimos para a sua vida espiritual nesse dia. Primeiro, Deus cuida de cada detalhe da sua vida. Não fique preocupado com coisa alguma. Diz a palavra do Senhor na primeira epístola de Pedro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, lance sobre o Senhor todas as suas súplicas, as suas dores, as suas aflições, as suas angústias, todas as situações que te enredaram de alguma maneira, porque Deus está cuidando de cada detalhe e vai cuidar de cada detalhe em sua vida para cumprir o seu propósito. Em segundo lugar, eu destaco que Jacó foi poderosamente abençoado por Deus, mesmo que o seu sogro tentasse prejudicá-lo. Ainda que pessoas estejam tentando prejudicar para prejudicar você, eu declaro que o Senhor vai abençoá-lo poderosamente, vai abençoá-la poderosamente. E ninguém pode deter o braço forte do Senhor, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Em terceiro e último lugar, o Senhor nos liberta de toda situação de engano. Se ao longo dos anos você ainda não passou por uma reforma interior, se você ainda vem vivendo de enganos, vem vivendo de esconderijo em esconderijo, vivendo numa situação de enganar um, omitir de outro, ficar em cima do muro em outra situação, ou seja, se há um emaranhado de rolos mesmo, um emaranhado de situações enganosas em sua vida, hoje o Senhor está desfazendo, em nome de Jesus, toda a situação de engano. E ele está tirando de você o espírito do enganador, porque o enganador é o maligno. Você que pertence a Deus não deve permanecer no engano. Acerte-se com o Senhor, converse com ele, peça perdão, se arrependa e comece uma sequência, uma nova atitude, uma nova disposição, sem enganos. Seja a sua vida sim, não, não. Além disso, o que procede além disso, o que vem além disso procede do maligno. Que seja a nossa vida uma vida intensa, uma vida verdadeira. Acredite você naquilo que a palavra do Senhor diz, seja verdadeiro. E se alguma coisa você acredita está incorreta, tenha certeza. Eu falo porque confiei durante muitos anos numa determinada vertente política, vamos chamar assim, e mesmo mais velho, o Senhor abriu os meus olhos. Então, em nome de Jesus, não há situação de engano que permaneça para sempre. Que Deus o abençoe sobremaneira nessa segunda-feira, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre nós permaneça, juntamente com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, que está debaixo dessa bênção, dessa aliança firmada em Abraão, Isaque, Israel, e estabelecida plenamente em Jesus Cristo. Seja sobre todos e assim permaneça, hoje e eternamente. Amém, amém e amém.